399, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3399. Bom dia, voo 9051 na Linda, coluna 0, vento 070 grau 059. Decolou 04, chame o controle 1 no 98. 098, obrigado. Controle Salvador, bom dia. 905 da Gol decolou. Conseguiu copiar, senhor? Poderia repetir? Suba e mantenha o voo 400 sob vigilância. Pedido agora, sobe ao 400, vigilância, 905. No 54 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 no noite decimal 95, bom voo. 30 táxi. Alfa, ponte espera, Marcelo, 118, decimal 95, 019, Majestade Barotã, 3399. Sou Salvador, boa noite, Otan 3399, quanto está dando zero pronto? Boa noite, Otan 3399, Alinda, colono 0, vento 080 grau, 06 dúzia de nós. Alinda, colono 0, Otan 3399. Mantém nível de voo 340 inicialmente. Inicial 340, 9051. A 3399, decolou zona 0, chame o controle 1998. 198, bom domingo, tá 3399. Igualmente, obrigado. Obrigado. Controle Salvador, tá 3399, da EL 1600. 3399, vigilante. Mas é 360. Sanção 360, está 3399. 3399 está restrito ao 340. Sende 340 para 3399. Dan 3399, chame Recife em 1251. 351, bom domingo, 3399. Igualmente.